pega meu coração. Parece um vulcão em erupção. O corpo estremece, vai a mil. Com esse seu jeito já me seduziu. Foi numa festa que eu te encontrei. Curtindo com eles eu logo me apaixonei. Agora você já faz parte de mim. Yeah, yeah, GDM. De Castanhal com eles você vai saber. GDM, agora eu sei que sou. Com a GDM eu vou. Pra Castanhal eu vou curtir com meu amor. GDM. De Castanhal com eles você vai saber. GDM, agora eu sei que sou. Com a GDM eu vou. Pra Castanhal eu vou curtir com meu amor. Banda 007. Na madrugada busco teu nome. Solidão então me consome. Você me faz chorar. Sem você parece até que vou morrer. Nada pode me consolar dessa solidão. Na madrugada busco teu nome. Solidão então me consome. Você me faz chorar. Sem você parece até que vou morrer. Nada pode me consolar dessa solidão. Sem você vivo numa ilusão. Tentando enganar o coração que só faz doer. Juro.